007. Estúpidas palavras que você deixou no lugar do amor. E todos os nossos momentos parece esquecer. É o que me faz doer. Você tem dó de mim? Não, não mate o meu coração. Preferiu ficar na decisão de terminar o nosso amor. Banda 007. Estúpidas palavras que você deixou no lugar do amor. E todos nossos momentos parece esquecer. É o que me faz doer. Você tem dó de mim? Não, não mate o meu coração. Preferiu ficar na decisão de terminar o nosso amor.